receber-te à noite, até encontrar o teu rosto, o mordendo a ponta do açoite da tua treva no meu rosto. Acha-se a planície da lua, de que és uma aresta de estrelas, e sonhando sem peso e volume, fosse um sonho do chão a tecê-la. Sem flauta, instrumento das harpas do fundo, numa água escorrida da pauta das manhãs mais antigas do mundo. Estendesses, ó noite florida, das sementes que trazes no punho, uma manhã, dois.